Você não se cansa de me maltratar. Por sua causa quase choro. Sei que uma vingança pode lhe ensinar, mas infelizmente eu lhe adoro. Você não se cansa de me maltratar, por sua causa quase choro. Sei que uma vingança pode lhe ensinar, mas infelizmente eu lhe adoro. Todo mundo sabe que em meu coração quase já não cabe tanta ingratidão. Gostaria de ouvir o que é que você diz quando alguém pergunta o que é que eu fiz. Já não cabe tanta ingratidão. Gostaria de ouvir o que é que você diz.